Capítulo 9. Enraizados no amor. Se formos admitir, todos nós nos encontramos em uma crise variada de identidades. É por essa razão que existe tanta inveja em todos os lugares. A inveja não pode encontrar lugar no coração do santo que tem absoluta certeza da sua identidade no amor de Deus. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versos 17 a 19. Quando estamos enraizados, fundados e aperfeiçoados no amor, o nosso senso de identidade em Deus é tão profundamente completo que nada do que vemos com os olhos naturais pode produzir uma reação invejosa dentro de nós. Não desejamos nada que qualquer outra pessoa tenha, porque já temos tudo o que precisamos. Um relacionamento extravagante e íntimo com o Senhor do Universo. Eu falo em termos teóricos porque eu ainda não alcancei essa plenitude. Portanto, eu ainda enfrento algo semelhante a uma crise de identidade. Eu ainda não estou perfeito em amor. Alegar que eu não estou em uma crise de identidade seria dizer que eu alcancei o perfeito amor, mas ainda não alcancei. Mas eu não estou desencorajado. A graça é abundante para mim. E eu estou a cada dia mais alcançando o perfeito amor de Cristo. A questão da inveja se rende ao amor. O amor não é invejoso, 1 Coríntios 13, verso 4. Por ser o amor de Jesus totalmente abnegado, o amor que temos uns pelos outros deve ser também abnegado. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. A natureza da inveja busca os seus próprios interesses, assim ela não é amorosa. O amor envolve tudo que a inveja não envolve. A inveja faz campanha para a colocação de alguém. O amor faz campanha para o progresso do outro. Como eu vos amei, que palavra! À medida que permanecemos em amor, certamente toda inveja será expulsa para ser substituída pela ilimitada extensão do grande amor de Cristo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Quando eu estou enraizado no amor de Cristo e adquiro conhecimento das vastas dimensões do seu amor, largura, comprimento, profundidade, altura, eu faço uma descoberta fascinante. É conhecendo a Deus que eu descubro quem eu sou. Quando eu o conheço, ele me revela em quem eu me assemelho a ele. Quando eu entendo em que me assemelho a Deus, ele impressiona o meu fraco coração que anseia por ele. Então encontro coragem para crer que eu sou quem ele diz que eu sou. Eu invejo outros porque não estou plenamente satisfeito com quem eu sou. E se eu não estou feliz com quem eu sou, ainda preciso receber a revelação de quem eu sou em Cristo. E ainda não estou enraizado e aperfeiçoado no amor. Portanto, para colocar o último prego no caixão da inveja, preciso adquirir o conhecimento do amor de Cristo. Mas o conhecimento do amor de Deus é um processo contínuo que dura toda uma vida. Você pode dizer exatamente: é por essa razão que eu não fico desanimado quando vejo a inveja rastejando novamente em meu coração. Eu simplesmente morro mais uma vez para o meu eu e volto a minha face para a cruz de Cristo. Eu me preparei para tratar com a questão da inveja para o resto da minha vida. Talvez eu nunca alcance uma vitória incontestada nesta vida, mas eu espero com fé que o meu nível de vitória cresça continuamente à medida que eu permaneça em sua graça. Apesar de eu ainda não ter vencido a inveja, eu tenho aprendido a identificá-la melhor. Eu me tornei um arrependido constante. A melhor maneira de progredir com Deus é aprendendo a ser um arrependido profissional, uma pessoa disposta a se arrepender nas cortes do Senhor. Quando o amor de Cristo captura o nosso coração, ele nos preenche com um ciúme santo pela maturidade da noiva. É assim que o amor de Deus mudará o nosso coração, em lugar de sentirmos ciúmes das conquistas dos outros. Teremos ciúmes pelas conquistas dos outros. Iremos experimentar o inverso da inveja. Enquanto a inveja amarra o nosso coração, a nossa esfera será limitada. Mas quando um ciúme santo pelo avanço da maturidade da noiva atrai a atenção do nosso coração, receberemos do Senhor o grandioso privilégio e confiança de servir a ela em humildade e fidelidade. A fonte da nossa identidade. Durante muitos anos, encontrei muito da minha identidade em minha posição e sucesso como ministro do Evangelho. Certamente, neste momento, não entendia isso, mas agora, olhando para trás, eu posso ver essa realidade. Como um jovem pastor de uma igreja próspera, eu estava como rei de provérbios. Estes três têm um bom andar, e quatro passeiam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. O galgo, o bode também, e o rei da quem não se pode resistir. Se procedeste loucamente, exaltando-te, e se planejaste o mal, leva a mão à boca. Provérbios 30, versos 29 a 31. As tropas em minha congregação estavam crescendo numericamente, e eu me sentia honrado de poder servi-las. As aparências sugeriam que a minha autoridade espiritual estava crescendo, porque o número dos meus seguidores estava aumentando. Eu não achava que as pessoas costumavam pensar em mim como uma pessoa arrogante e metida, mas eu realmente gostava do prestígio de pastorear uma das maiores igrejas em meu círculo de amigos. Então a poderosa mão de Deus veio sobre a minha vida. A convite meu, devo acrescentar. Você sabe que fizemos pedidos a Deus sem saber o que na verdade estamos pedindo. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há quem o Pai não corrija? Hebreus 12, verso 7. Quando Deus me corrigiu, Ele bloqueou o meu ministério, enviou-me para o deserto e, consequentemente, me afastou da função de pastor também. Eu perdi todos os títulos e posições que sempre possuí. Então, agora, estou em meio à crise de identidade da minha vida. Eu não tenho cargo em minha igreja local. Eu não tenho títulos antes do meu nome, nem rótulos após o meu nome. Não estou liderando equipes, não tenho seguidores. Tudo isso aconteceu em virtude da enfraquecedora enfermidade física mencionada no capítulo 6. Eu me esforcei para processar a multidão de tristes emoções e perdas dolorosas, enquanto ao mesmo tempo era enriquecido com algo muito maior, o conhecimento do amor de Cristo. As dores da minha perda foram bastante reais, mas de conteúdo muito maior, foi o aprimoramento das revelações de Cristo em meu coração. Por causa da minha crise de identidade, eu estava particularmente vulnerável à inveja. E ainda assim, a graça de Deus tem sido abundante em minha caminhada, fortalecendo-me com o amor que acalmará todas as tempestades da inveja. Eu só posso contar-lhe do que eu alcancei. Eu estou perseguindo um relacionamento pleno, estimulante e fascinante com o amado da minha alma, de forma que o meu senso de identidade seja encontrado em nada além do que eu sou em Cristo e em quem Ele é em mim. Como João Batista, eu quero ser grande diante do Senhor, não diante dos homens. E tudo isso porque alcancei um lugar de paz em quem eu sou diante do trono de Deus. O segredo está em viver buscando a audiência de Deus em uma vida que seja vivida diante de Deus e não diante dos homens. Eu peço a Deus para que as ambições carnais existentes na minha alma, que desejam reconhecimento diante dos homens, sejam transformadas em ambição pela posse da grandeza entre os exércitos do céu. A questão não é quem eu sou na terra, mas quem eu sou diante do trono de Deus. Eu permaneço diante de Deus como um rei e sacerdote. Como sacerdote, eu ministro ao rei na presença da sua glória. Como rei, eu sirvo como aquele que ajuda a reforçar as contínuas ordens do seu reino no coração dos homens. Esse é quem eu sou, e esse também é você. Não existe busca por posição, porque todos nós compartilhamos igualmente a mesma posição diante do trono de Deus. Diante do Pai, eu sou seu filho, e diante do Filho, eu sou noiva. O conhecimento da minha identidade em Cristo produz uma grande profundidade de contentamento em meu espírito e uma audácia em minha alma. As apaixonantes chamas do amor de Deus me atraíram ao seu coração e agora estou livre do fardo que antes fazia com que eu determinasse a minha identidade, baseado na comparação com outras pessoas. O conhecimento de Cristo está me libertando. Quando contemplamos a Cristo, somos capazes de ver quem nós realmente somos. João descreveu da seguinte maneira: mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Quanto mais eu o contemplo, mais eu entendo quem eu sou. Quando eu o vejo face a face, eu reconheço a plenitude de quem eu sou. Eu não terei o entendimento de quem eu sou até que eu alcance essa plena revelação. O nível com o qual eu busco conhecer o amor de Cristo é a medida que terei à minha disposição para conhecer a minha própria identidade. E o nível com o qual eu luto com a crise de identidade é a medida com a qual eu estou vulnerável ao poder destruidor da inveja. Portanto, o melhor antídoto para a inveja é o conhecimento do amor de Cristo. Enquanto meu senso de identidade nunca será completo até que eu o veja face a face, quanto mais eu contemplo pela fé, mais livre eu sou. Eu determinei receber as promessas que Deus fez a Abraão. Eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Deus é o meu galardão. No final do dia, eu alcanço a Deus. Então eu já sou incrivelmente abundante, além do que se possa imaginar. Ninguém pode acrescentar algo em mim, porque eu já tenho tudo, o próprio Deus. Não há ninguém na terra que possa adicionar ao que Deus já me deu. Contudo, meus irmãos e irmãs em Cristo têm um importante papel em minha vida ao ajudar-me a descobrir e a entender a plenitude do que já foi feito meu. Eu não preciso tentar ter sucesso, porque eu já sou um sucesso. Eu recebi o abundante amor de Cristo e agora sou filho de Deus. Eu tenho a maior riqueza que qualquer ser humano pode alcançar. Mas uma vez que o meu conhecimento é limitado, eu continuo buscando o conhecimento de Deus em Cristo Jesus. Por favor, não pense que estou defendendo o individualismo que separe o indivíduo do restante do corpo de Cristo. Precisamos um dos outros. Efésios 3:18 deixa bem claro que a compreensão do amor de Cristo só é possível dentro da comunhão de todos os santos. Nenhuma pessoa solitária pode alcançar o pleno entendimento do amor de Cristo. Na melhor das hipóteses, podemos explorar uma minúscula fatia desse amor e persegui-la toda a nossa vida em seus gloriosos limites. É por isso que precisamos de todo o corpo, para que o amor de Cristo seja manifestado quando cada um de nós traz à mesa os frutos das conquistas de toda uma vida. Começamos a ver a imensidão do amor de Cristo. Ao invés de invejar o que o outro descobriu deste imenso amor, eu me regozijo com a descoberta, porque a conquista daquela pessoa agora enriquece a minha vida. A falsa fonte de identidade. Deus nos criou com a necessidade de sabermos quem somos. O anseio por uma identidade própria não é pecado, mas a maneira como a buscamos pode ser pecaminosa. Adquirir a nossa identidade através do que possuímos ou temos nunca preencherá o vazio do espírito humano. A única coisa que satisfaz esse vazio é um relacionamento de amor com o nosso Criador. É sabendo quem somos nos braços do nosso amado noivo que nos estabelece em nossa verdadeira identidade diante de Deus. Quando no lugar secreto ele sussurra para nós as suas intenções, nos certificando seu afeto e declarando quem somos nele, ele está estabelecendo nosso coração na graça. Se por outro lado tentarmos preencher os nossos anseios interiores com sucessos, posições ou coisas materiais, sempre voltaremos para um vazio perturbador. E é esse vazio que gera competitividade no corpo de Cristo e nos faz suscetíveis à inveja. É só olharmos para a vida de Saul. Eu entendo por experiência própria a armadilha presente na busca do sentido de identidade em meu sucesso e conquista. A razão pela qual eu chamo isso de armadilha é porque raramente uma pessoa alcança uma linha inquebrável de sucesso em sua história. Para a maioria de nós, os dias maus são inevitáveis. Quando a nossa identidade está fundada em nossa performance, então estamos firmados em uma terra comprometida. Em tempos bons, nós sentiremos bem. Em tempos difíceis, nos sentiremos mal. A tirania desse tipo de montanha-russa emocional nos deixa vulneráveis às destruições da inveja. Quando a minha performance cai, ela é minha identidade. Eu, então, começo a olhar para o sucesso do meu irmão com olhos invejosos. O Senhor está nos ensinando que o meu senso de sucesso precisa ser encontrado em sua presença. Quando estou relacionado a Ele em um amor profundo, tenho sucesso e ponto final. Você deve estar se perguntando, o que eu posso fazer para encontrar a minha identidade em Cristo? Para mim, a resposta será encontrada em meu lugar secreto de relacionamento com Deus. Eu compartilho o meu coração a respeito deste assunto em meu livro, Segredos do Lugar Secreto. Você encontra este livro aqui no canal Book Café. À medida que eu medito na verdade da sua palavra e permito que o Espírito Santo personalize a sua verdade em meu coração, começo a queimar com forte zelo, porque estou tomando posse da sua verdade enquanto ela se aplica à minha vida. O Espírito Santo ajuda-me a crer no amor de Cristo por mim, que é a mais deliberada revelação a ser adquirida no universo. As conquistas ministeriais podem me enganar com o pensamento de que elas são a medida da aprovação de Deus em minha vida. Eu descobri que é possível alcançar o sucesso diante dos homens, mas ser árido e seco diante de Deus. Há um lugar em Deus onde eu realmente posso adquirir o meu senso de identidade e plenitude ao adorá-lo e olhar para sua face. Eu alcancei um vislumbre disso e estou buscando alcançá-lo de todo o meu coração. Quando meu senso de identidade pessoal é fundado na rocha do amor de Cristo para mim, estou seguro em minha identidade, porque o amor de Deus é incondicional, sem ter conexão com a minha performance ministerial, seja ela qual for. Mesmo quando o meu ministério está crescendo e a unção está quebrando jugos de escravidão em outras vidas, o seu amor permanece plenamente constante. Deus deseja que nós deixemos de encontrar a nossa identidade em nossos dons, para encontrarmos em seu amor. E eu sou seu filho, escondido com Cristo em Deus, assentado com Cristo nos lugares celestiais, vencendo o mundo. Eu sou aquele que permanece em sua presença e contempla sua face. É isso que eu sou e é isso que eu faço. E nenhuma outra pessoa ou crise pode me afastar dessa identidade. Foi o conhecimento de Jesus a respeito de quem ele era que o permitiu servir aos outros abnegadamente. Acontece da mesma maneira comigo. Quando entendo de onde eu vim e para onde eu vou, em outras palavras, quando eu sei quem eu sou, posso servir da maneira mais humilhada possível, porque tenho certeza da minha identidade. Um dos dissuadores mais poderosos para a inveja é o ato de pegar a toalha do servo e lavar os pés dos outros, suprindo as suas necessidades. Em resumo, a minha oração é para que este livro nos dê coragem, sempre que sentirmos dor com o sucesso de outra pessoa, de admitir a nossa inveja, ser honesto a esse respeito e levar a questão aos pés da cruz. Em lugar de invejar o que Deus deu ao outro, sejamos gratos por estarmos no mesmo time. Enquanto todos nós desejamos que o poder e a glória de Deus sejam manifestos em nossa geração, talvez a coisa mais significante que podemos fazer para promover o crescimento do reino de Deus é derrubar as barreiras da inveja assim que as percebermos em nosso coração. Ao invés de competirmos ou invejarmos uns aos outros, vamos celebrar o que o céu depositou uns nos outros. Sejamos ciumentos pela maturidade dos nossos irmãos e irmãs, conforme sentimos a medida da graça entregue para cada um de nós. Recebemos o poder de caminharmos juntos em comunhão e unidade. Quando eu libero você para agir em sua esfera, eu não estou colocando em risco a minha própria. Ao invés disso, estou me qualificando para colheitas maiores em minha própria esfera. Este livro é simplesmente um chamado para caminharmos em amor. Primeiro crer e receber o grande amor que Deus tem para nós, e então refletir esse amor para os nossos irmãos e irmãs. Que recebamos a revelação do status que Deus tem nos dado em Cristo Jesus diante do seu trono. Se verdadeiramente entendermos a nossa identidade em Cristo, nunca mais sentiremos inveja. O grande antídoto para a inveja é a busca do conhecimento do amor de Cristo. O Monte de Caleb. Eu gostaria de concluir com a história de um homem da Bíblia chamado Calebe. Ele foi um dos 12 espias enviados a Canaã para espiar a terra, quando o povo de Deus acabara de emergir do Egito. Calebe, com Josué, trouxe um bom relatório para o povo, que com a ajuda de Deus seriam capazes de conquistar a terra de Canaã. 10 dos espias trouxeram um relatório ruim de descrença, fazendo com que a nação recuasse com medo. O povo decidiu que não podia conquistar Canaã, uma decisão que provocou 40 anos de perambulações no deserto. Josué e Calebe estavam dispostos a perambularem com os israelitas até que toda a nação estivesse pronta para entrar em Canaã. Eu sempre tenho esse sentimento secreto escondido em minha mente. Senhor, eu acho cruel fazer Josué e Calebe, que estavam prontos para entrarem em Canaã, perambular por 40 anos no deserto, por causa da falta de fé de outros homens. Mas depois o Senhor começou a mostrar-me o restante da história. Quando lemos o final da vida de Calebe, observamos que ele acaba herdando um monte inteiro em Canaã. Veja Josué 14, versos 6 a 15. Enquanto todos os outros recebiam uma casa no campo, Calebe recebeu um monte inteiro. Quando Calebe precisou voltar de Canaã pela primeira vez e encarar o deserto, eu posso imaginar Deus dizendo: Calebe, eu amo muito você e admiro tanto a sua posição de fé e lealdade a mim que vou contar-lhe algo. Eu não quero entregar-lhe simplesmente uma casa no campo como todos os outros. Eu quero entregar-lhe uma herança maior por causa da sua fé e do seu amor. Eu quero lhe entregar um monte. Mas se eu lhe entregar um monte neste momento, você não pode imaginar a inveja que iria surgir no meio da nação. Todos teriam imediatamente uma explosão de raiva. Todos, inclusive seus irmãos, reclamariam com o mais alto céu sobre a injustiça que ia receber um monte inteiro, só porque você é um homem de fé. Então aqui está o que iremos fazer para cuidar da questão da inveja. Se você caminhar fielmente diante de mim por 40 anos no deserto com o meu povo, eu lhe fortalecerei e suprirei as suas necessidades, e então conduzirei você à terra. Ao permanecer pacientemente por 40 anos com os meus escolhidos, você ganhará credibilidade diante de toda a nação, o que é necessário para quem pede um monte. Quando Calebe finalmente pediu o seu monte, ninguém reclamou. Ninguém disse: Ah, mas eu só recebi uma casa no campo. Todos disseram: Calebe deseja um monte, dê um monte a ele. Ele permaneceu com fé por 40 anos. Então, se tem alguém que merece, essa pessoa é Calebe. Calebe, através de sua fé e paciência, terminou com uma herança tão grande que ele possuía o suficiente para dar não apenas aos seus filhos, mas também à sua filha Aksa. Ela estava plantada no amor do seu pai. E então ela disse para si mesma: Meus irmãos têm abundância, por que não deveria pedir ao meu pai para eu também ter? Ela pediu e ele concedeu. Na verdade, ele deu mais do que ela pediu, entregando a ela tanto as fontes superiores quanto as fontes inferiores. Juízes 1, verso 15. Eu tenho ouvido algumas irmãs no corpo de Cristo reclamarem: Eles não querem conceder herança alguma na minha igreja. Talvez seja porque tudo o que os irmãos têm é uma casa em um campo. E desde então eles estão repartindo mentalmente essas terras, esperando o pai morrer. As irmãs, eles decidiram, ficarão com nada. Para as irmãs ficarem com uma parte da herança, elas precisam ter um pai rico. Meu espírito diz: Deus nos dá pais espirituais que pagarão o preço da permanência no deserto até adquirirem autoridade diante dele e credibilidade com o homem, para pedir e receber um monte inteiro na graça de Deus. Então, como Calebe, eles terão uma herança espiritual suficiente para distribuir para os filhos e para as filhas da mesma forma. Quando o papai lhe entrega a herança, ninguém pode argumentar: Mas você é irmã, você não deveria estar fazendo isso na igreja. As irmãs contestam: Se você tem algum problema com o fato de eu estar vivendo neste território, fale com o papai, ele que me deu esta terra. Ninguém questionaria o pai, porque eles sabem o que ele iria dizer. Não é permitido que eu faça o que eu quiser com as minhas coisas? Ou o seu olho é mau porque eu sou bom? Quando os pais espirituais distribuem a herança, o argumento acaba e os irmãos não me invejam porque receberam mais do que o suficiente para eles mesmos.